Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da da dum da da da dum. Scatman's World. Don't